Atenção emissoras, que irão transmitir via satélite e pela rede mundial de computadores e internet. Em 5 segundos, entra no ar. Fé em debate. A partir de agora, via satélite para todo o Brasil. Fé em debate, com o padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar. Levar a luz para quem anda em trevas, levar a paz para quem vive em guerra. Amados filhos e filhas, sejam todos bem-vindos ao Fé em Debate. Um programa que se propõe ser catequético, bíblico e ser uma verdadeira formação para a nossa fé. Uma fé amadurecida, bem vivida, discípulos e missionários do Senhor conscientes do nosso papel. Quero saudar a todos que me acompanham pelo site, mais do que nunca pelo site, pela internet, padrereginaldomanzotti.org.br. Saúdos que acompanham pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9 e nossas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Cristo está meu coração. Amado povo de Deus, você faz o programa. Você participa e as linhas estão abertas. 0 operadora 41 3221 6070. Eu repito. 0 operadora 41 8401-0909. Você pode dar o seu parecer sobre o que você acha do Fé em Debate. Você pode participar pela linha 3221-6060. Pode mandar um torpedo através do 41 9863-3583. Anote o número que mudou do torpedo. 41 9863-3583. E claro, o Facebook, que já está aberto, padrereginaldomanzotti.org.br. Você gosta do Fé em Debate? Fé em Debate tem ajudado a sua vida? Dê a sua opinião. E escutando Semeando Estrelas, escute. Eu sou a Daiane, daqui de Joaçaba. Escuto o senhor pela rádio Nova Líder e não perco o Fé em Debate. Sua bênção, padre. Deus abençoe, Líder FM de Santa Catarina. Meu abraço a Santa Catarina. Semeando estrelas, semear o amor, semear o bem. Só o teu carinho, só o teu amor. Repito, participe deste programa. Você tem uma dúvida? Padre, mas é uma dúvida bobinha, não existe pergunta boba. Toda pergunta é muito bem-vinda. Às vezes você tem vontade de fazer uma pergunta e não sabe a quem é aqui. 3221-6070. Mande o seu torpedo. 9863-3583. Vai no Facebook, está aberto. Estamos acolhendo. Toda esperança está no teu amor. De Gi, Paraná, veio uma pergunta de alguém que nos acompanha pela Rádio Alternativa. Uma pergunta que veio pela plataforma do ouvinte Pedro Bose, de Gi, Paraná. Pergunta que tem muito a ver, eu respondo a partir do Catecismo da Igreja Católica. Ah, você tem esse recurso. Você pode deixar a sua pergunta na plataforma, como fez o Pedro Bose. Escute. Pedro Bose, Gi, Paraná, Rondônia. Escuto pela Rádio Alternativa. Pergunta para o Fé em Debate. Padre Reginaldo, as suas bênçãos. Padre, matar em legítima defesa é pecado? E se um policial pode matar em serviço? Muito bem, boa sua pergunta, filho. E certamente É uma pergunta que muitos se fazem. Mas eu vou me ater à primeira parte da pergunta: matar em legítima defesa. A legítima defesa das pessoas e das sociedades não é exceção à proibição de matar o inocente, que constitui um homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar um duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, o outro, a morte do agressor. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Repito, a legítima defesa está garantido, porque é o princípio fundamental do amor a si mesmo. E na moralidade, esse princípio é garantido. Repito, é legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida, porque o princípio não é querer matar. O princípio está salvaguardado, que é não matar. Respeitar a vida do outro. Mas é mais forte o princípio de preservação. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se, como consequência disso, for obrigado a matar o agressor. Compreendeu? O desejo não é de matar o outro, é de preservar a vida. Se alguém, para se defender, usar a violência mais do que o necessário, seu ato será ilícito. Aqui eu já começo a responder a segunda pergunta, a questão que ele falou do policial de matar. Veja, ele não tem direito de matar, ele tem o dever de manter a ordem, o direito de se defender. Mas veja o princípio: se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, o abuso da autoridade é ilícita. O abuso da farda, o abuso da autoridade. Mas se a violência for repelida com medida, será lícito. E não é necessário para a salvação omitir esse ato de comedida. A legítima defesa pode não ser somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida do outro. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. Portanto, é importante compreender que o Estado tem uma obrigação, mas aqueles que exercem a autoridade não podem usar dessa autoridade sem discernimento, acima do necessário, no abuso do poder. Eu volto já atendendo Dionísio, Nelson e outras perguntas que já estão chegando. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Desde o primeiro olhar, faça-me crer. Um bom presente para você agora. Deixar no carro, acompanhar, rezar. É um CD preparado para a fé. Tudo converge para a fé. Nós estamos no ar com Fé em Debate neste sábado. Seja bem-vindo, Dionísio. Bom dia. Bom dia, Padre Edinaldo. Deus abençoe, Dionísio. De onde Amém. Você fala, minha querida? Eu falo de Fortaleza. Fortaleza, meu grande abraço. Escuta por que rádio? A Dom Bosco. Meu abraço à Rádio Dom Bosco, ao Padre Gilberto, a toda a família salesiana. Pois não, Dionísio? Então, padre, eu tenho acompanhado Fé em Debate sempre que posso e, assim, tem me ajudado muito a esclarecer assim, muitas dúvidas e, assim, é uma maravilha. Pois não, obrigado. E, é a primeira vez que eu ligo e graças a Deus que eu consegui. Diga lá. Então, eu tenho uma dúvida, não é uma dúvida, assim, eu fiz um curso de liturgia e o nosso frei nesse curso disse que no horário, na hora do canto, não era aconselhável, não que não podia, mas que não era aconselhável louvar, ou seja, bater palma, acenar com as mãos. Então, eu sempre, e eu observo que os padres realmente são poucos que nesse horário louvam, né? Só se limitam mesmo a cantar. Então, eu queria saber se realmente pode ou não pode bater palma, louvar com as mãos. Essa é a minha dúvida. Dionísio, eu entendo a sua pergunta. Eu tenho que responder um pouco mais amplo. Está me ouvindo, filha? Talvez nós vamos abaixar só porque nós estamos com uma interferência. Mas eu, a qualquer momento, volto a falar com você. Você fica na linha. Eu só vou abaixar para poder dar uma resposta. Dionísio, existem várias escolas litúrgicas. Eu diria, existe a romana, que é muito perto da francesa, e existem outras escolas litúrgicas. A liturgia, ela é um pouco da praxe da igreja. Tanto que você pode observar que, vou tentar mostrar, em Roma, até dependendo do Papa, a liturgia segue um caminho. Às vezes um pouco mais rubricista, às vezes um pouco mais voltada para a participação do povo de Deus. Pois bem, vou me ater à sua pergunta. Davi dançava diante da arca. Inclusive, você encontra em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Davi dançava diante da arca. Claro que a missa não é o momento de dança, mas é da nossa cultura brasileira se expressar com gestos. Por exemplo, vamos cantar o Glória. Espera, se nós estamos glorificando, por que não expressar com gestos? Agora veja, tem que ser gestos comedidos, no sentido de que ninguém vai ficar fazendo pirueta. Um segundo, quando termina, inclusive está na rubrica, rubrica, gente, é o que vem como se portar, vamos assim dizer, o que fazer na missa, vem em vermelho. Quando termina a proclamação da palavra, está escrito na rubrica que haja uma expressão do povo de manifestação de acolhimento da palavra. Está escrito lá. Se esse acolhimento é uma salva de palmas, se esse acolhimento como é uma questão cultural. Então, Dionísio, eu tenho muito medo do que de ficar na liturgia com o que não pode. Acredito que nós temos que preservar a dignidade, a serenidade. Momentos de silêncio são importantes, momentos de interiorização também. Entender que o canto está para ajudar o rito. Existem cantos rituais. Agora, eu não sei se é interessante, para não usar outra palavra, dizer não pode bater palma, não pode acenar com as mãos, não pode expressar. Eu não ficaria nessa linha. Acredito que nós deveríamos ir para a linha, ter momentos de silêncio e interiorização. Não fazer da missa um espetáculo. Ter momentos orante, ter serenidade, preservar a dignidade, mas não sufocar o que é da nossa cultura. Não querer engessar a missa nos moldes europeus. A espontaneidade do povo é de muita importância. Dionísio, eu sei que você está na linha. Expliquei sua pergunta. Eu não quis falar o pode e não pode. Eu não quero dizer que aquele frei estava errado. Ele provavelmente tinha suas razões para dizer. Agora, também coloco esse outro lado, que é um lado que é da cultura. Nós somos um povo que não quer ver as coisas, nós queremos tocar. Nós, na nossa cultura, não somos de chegar e dizer como é que vai, tudo bem, com a mão estendida. Nós queremos abraçar, nós queremos beijar, nós somos a cultura do tocar e do sentir. É verdade. Então eu não vejo que nós podemos engessar a celebração. Nós não podemos fazer das missas um oba-oba. Eu sou inclinado ao povo, levanta mãos para Deus, bate palma, você me conhece. Mas nas celebrações que presido, quantas vezes eu os convido ao recolhimento, ao momento de interiorização, de oração? Eu acredito que nós não podemos ficar, não pode isso, não pode aquilo. Nós devemos fazer uma linguagem. Enfatize isso a cada momento. A missa é um movimento de crescimento e de crescimento de expressão e um momento de interiorização. Entendeu, Dionísio? Entendi. Espero ter respondido. Tá certo. Que Deus abençoe. Nelson, bom dia. Bom dia, padre. Primeiramente, sua bênção. Deus abençoe. Você fala de onde? Eu falo de Presidente Médici Rondônia, vizinha de Paraná aqui. Um grande abraço a Presidente Médici Rondônia, de Paraná e a todos. Me escuta por que rádio? Eu escuto pelo site do padre, mas aqui tem a Rádio Tropical que também passa o programa. Tá bom. Pois não, Nelson. Padre, eu tenho uma dúvida. O que nós devemos rezar ou dizer na hora que estamos comungando e se é obrigatório se ajoelhar? E uma outra perguntinha, por que a Igreja Católica não acrescenta nas missas um momento de consagração à Nossa Senhora ou assim como é feito com o Pai Nosso, ou de repente uma Ave Maria? Tá. Essas seriam as minhas dúvidas e de antemão quero que o senhor peça oração para minha esposa, Edinaldo, que está ouvinte, e a minha mãe que está com problemas de coluna, Ondina. Como é que é o nome da mãe? Ondina Capelato Santos. Ondina. É, filho, eu anotei Edinaldo e Ondina. Mas você vai ter que formular. Você fez várias perguntas numa só. E eu quero responder. Primeiro sobre o que deveremos rezar na hora da comunhão. E depois se é obrigatório se ajoelhar. Ajoelhar. E terceira? Terceira é por que a Igreja Católica de repente, não coloca uma consagração na missa? Na missa. Eu vou para o intervalo e volto respondendo, Nelson. Mesmo que você saia de linha, eu volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Flora Vita! Quem nunca se sentiu inseguro com o seu corpo? E um dos fatores que mais causa essa insegurança é o excesso de peso. Mas nós temos a solução para o emagrecimento. ActiNutri. ActiNutri é diferente de tudo que você já viu por aí para emagrecer. Promoção! Hoje você monta o seu kit. Na compra de 2 ActiNutri, você tem 50% de desconto e escolhe mais 2 produtos da linha ActiNutri totalmente de graça. Ligue 0800-726-9007. 0800-726-9007. A partir de agora, a TV e a Rádio Evangelizar estão 24 horas por dia na parabólica da sua casa, sítio ou fazenda. São essas parabólicas comuns, grandes, que parecem uma peneira e que já estão em todo o Brasil. Para assistir a nossa TV e ouvir a nossa rádio, você precisa de uma parabólica de no mínimo 1,90m, quanto maior, melhor, apontada para o satélite C2 em 70 graus, digital, LNBF, receptor analógico digital ou apenas digital. Para sintonizar nosso canal, frequência 3652, SR2777, polarização vertical. Se você já tem uma antena dessas com o receptor Anadigi na sua casa, então é só fazer uma busca cega ou a sintonia manual do canal. Já está tudo pronto. Se o seu receptor for apenas analógico, você não vai pegar. Então troque por um analógico digital. É melhor, você vai pegar todos os canais analógicos que já pegava e vai ganhar também todos os digitais. A imagem ficará boa tanto nas TVs mais antigas quanto nessas novas, mais fininhas. Não é TV a cabo, não tem mensalidade, é de graça. É a TV e a Rádio Evangelizar investindo em qualidade, para você que já é e para você que ainda vai ser um associado da obra Evangelizar é Preciso. Já está à venda o novíssimo CD do Padre Reginaldo Manzotti, Faça-me Crer. São 8 faixas inéditas e 5 regravações. Faça-me Crer é o 9º CD do Padre Reginaldo Manzotti e tem participações de Neguinho da Beija-Flor e Luan Santana. Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Agora você pode ouvir a Rádio Evangelizar no seu iPhone ou Android. Acesse agora mesmo o site padrereginaldomanzotti.org.br e baixe gratuitamente o seu aplicativo. Mais uma facilidade da Rádio Evangelizar, onde tudo acontece. Você ouve Fé em Debate com o Padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Evangelizar é preciso evangelizar. Evangelizar é preciso evangelizar. Evangelizar é preciso. É preciso evangelizar. Evangelizar é preciso. É preciso evangelizar. Anunciar com um novo futuro. É preciso evangelizar. O Fé em Debate está no ar para evangelizar. Evangelizar de muitas formas, com o corpo, com as mãos, com a voz, evangelizar com a vida. Evangelizar é preciso. O Nelson é de Presidente Médici, ele estava na linha de Rondônia. Está acompanhando o Fé em Debate pela internet e fez a pergunta: o que rezar? Bom, Nelson, terminada a missa, terminada a comunhão, por favor, compreendam que esse é o momento em que você se torna o sacrário vivo. Eu tenho evitado a palavra não pode, não pode. Então eu oriento. Se a pessoa recebe Jesus e se torna o sacrário, você se torna sacrário vivo. Romanos 12, hóstia viva. Pergunto, tem sentido você ir até a capela do Santíssimo para tocar no sacrário? Não. Na maioria das vezes, o próprio sacrário está vazio, porque o sacrário existe para guardar as hóstias de reserva para os doentes, de reserva para uma liturgia. Então, o que se pensa na essência? Você comunga, torna-se o sacrário, volta para o banco. Falando, a pergunta que foi me dita dos cantos. O canto da comunhão, ele tem que ser um canto processional. Ele tem que ser um canto comedido. Um canto que leve a esse encontro. Ele é um canto ritual. Então, não é hora de se colocar um canto com ritmo, apesar de que eu vejo aqui minha crítica algumas orientações que vêm. Por exemplo, o hino da campanha da fraternidade. Tempo da quaresma. E geralmente me vem um canto com um batuque na cozinha, se há não quer. Gente, por amor de Deus, ele devia ser, é um canto, a essência quaresmal é um canto meditativo, geralmente em notas menores, tom menor. Para quê? Para levar reflexão. Bom, volta ao canto de comunhão. Ele tem que ser um canto que leve e fale de Eucaristia. Lento, um canto mais meditativo, a pessoa volta para o banco. Existem algumas orações, Delcio, inclusive, em alguns manuais, eu penso até em lançar um manual para a vida de oração, mas no seu tempo. Mas eu vou sugerir, por exemplo, orações que ajudam. Alma de Cristo, santificai-me. Anima Christi, é o alma de Cristo. Depois, sabe essa oração, né? Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo. Eu quero até fazer um devócio para o futuro. Agora estou trabalhando num outro, numa trilogia. O primeiro que vai sair agora, para o começo desse ano ainda, milagres. Sete grandes milagres de Jesus, com explicação, exegese e atualização para uma lexio divina. Segunda oração, aquela, tem oração de Santo Ambrósio, tem oração de São Tomás de Aquino. Padre, eu não sei essas rezas, não importa. Você volta para o banco e faz um momento de louvor, de agradecimento. Senhor, eu estou contigo, eu te louvo e agradeço. Seja espontâneo. A segunda pergunta sua, Nelson, devo ou não ajoelhar? Isso depende de o que você entende por ajoelhar. Uma pessoa que tem artrose no joelho, ajoelhar é pedir demais. Posso sentar? Deve. O que não é conveniente é pegar o celular. O que não é conveniente é voltar para o banco e ficar trocando receita. O que não é conveniente é você vir na fila acenando para o companheiro, para a amiga que você viu. Ô, amiga, como é que vai? Ô, amigo, tudo bem, compadre? E tem gente que faz isso. O que é conveniente é você entender, eu recebi o que é mais imposto, não é uma bolachinha, então eu vou em adoração, eu sou sacrário. Se você se senta ou se você se ajoelha, é uma questão de como você entende. Porém, eu parto do princípio, o corpo fala. O que significa ajoelhar-se? Voltemos aos milagres, aos encontros de Jesus, que vai ser um terceiro livro. As pessoas se prostravam. O que é o ato de se ajoelhar? É adorar. Então, diante de Deus eu me ajoelho, reconheço minha pequenez e a soberania de Deus. Então, devo ou não devo? Depende o que significa para você ajoelhar. Na nossa cultura cristã católica, é um ato de adoração, de veneração. Por que na missa não se inclui Nossa Senhora? Ô filho, na missa está incluso Nossa Senhora, e vou citar pelo menos dois que me vêm agora. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Peço à Virgem Maria, já está incluso, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs. Segundo momento, logo depois do Mementos Mortos, na oração eucarística, quando tem lá, depois de rezar pelos mortos, em comunhão com a Santa Igreja, com os apóstolos, em comunhão com a Virgem Maria, nossa mãe. E aí cita-se a padroeira. Todos têm. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, oração 2. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, mãe de Deus. E aí segue outros. Agora, nós não podemos fazer um culto mariano dentro da missa. Até novena é porque é missa com novena. Missa preservada com novena. Mas a missa por si só, ela é cristocêntrica. Acrescentar uma Ave Maria no final, mal nenhum faz. Entendeu, Nelson? Mas a sagrada tradição preserva o rito como tal. Vamos à pergunta do Facebook, mas eu estou com a Ana Rosa faz tempo. Interurbana Rosa, bom dia. Bom dia, Padre Reginaldo Manzotti, a sua bênção. Deus abençoe, Ana Rosa. Você fala de onde? De São Paulo. Da onde? Nós ouvimos aqui o senhor pela 9 de julho e hoje no Facebook. Um grande abraço a você. Internet. Dá um tiquinho de volume para Ana Rosa. Ana Rosa, faz sua pergunta, minha filha. Padre, eu queria saber do senhor o que é, que oração é antilitúrgica para rezar diante do Santíssimo Sacramento. Ah, valei-me, senhor. Muitas pessoas rezam o terço. E agora, eu ouvi esses dias de um sacerdote que é antilitúrgico rezar o terço diante do Santíssimo Sacramento. E nós gostaríamos de uma orientação do senhor. Filha, eu até entendo o que você está dizendo. Porém, vamos à história do terço. Primeiro, vamos aprofundar. Ana, é que existe a hora santa. Diante do Santíssimo, se busca o quê? Um texto bíblico, se busca uma oração, se tem um próprio rito da oração, da adoração. Mas eu volto. Ana, mesmo que você desligue, eu volto respondendo sua pergunta. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o Padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Como posse da graça de Deus, como posse da cura. Queridos filhos e filhas, nós estamos com o Fé em Debate no ar. Vou responder a Ana Rosa e depois vou para o Facebook. Você gosta do Fé em Debate? Por favor, ligue 0 operadora 41. 84010909, dígito 2. Escute. Olá, padre. Eu sou Edileuza, aqui de Arapongas, e eu ouço seu programa Fé em Debate pela Rádio Alvorada de Londrina. Tem sido uma grande bênção na minha vida, porque esse programa é sempre uma catequese. Muito obrigada. Sua bênção. Que Deus abençoe. Um grande abraço à Rádio Alvorada. Evangelizar é preciso. E eu quero anunciar que agora nós estamos com Rádio e TV Evangelizar para todo o Brasil e América do Sul. Você pode, por exemplo, acompanhar a rádio via satélite, pela parabólica. Você pode acompanhar a programação da TV 24 horas, como, por exemplo, a missa diária celebrada ao meio-dia. Você pode acompanhar da cidade, do campo, na praia, o que é preciso? Ter uma parabólica. Como sintonizar nosso canal? Olha, que a sua parabólica seja, sabe aquela mais de 1,90m? Cada vez melhor. Quanto maior, melhor. Como sintonizar? Possuir uma antena parabólica, um receptor analógico digital, aquele receptor analógico digital ou digital. É a grande tendência das emissoras. Portanto, eu não tenho, padre, meu é só analógico. Troque, é um investimento de qualidade. Qualidade, todos os canais. Você não vai estar investindo só para acompanhar a Evangelizar. Você vai ter qualidade, mesmo que a tua televisão é aquela que tem, é comprida, larga, ou aquela fininha, melhora a qualidade da imagem. Então, se você tem uma analógica digital ou digital na sua casa, faz uma busca cega ou automática e ela vai encontrar o canal. Se não encontrar, faça uma busca manual. A nossa frequência é 36 52 36 52. Se seu receptor for apenas analógico, você não vai pegar, então troque por um analógico digital, é melhor. Você vai pegar todos os canais analógicos e ainda vai ganhar também todos os digitais. Não se trata de uma TV a cabo, não tem mensalidade. É um investimento que você faz uma vez e tem para sempre. Agora você tem a TV Evangelizar em todo o Brasil e América do Sul, TV e Rádio Evangelizar. Graças aos associados, a você, associado, nós estamos podendo dar este passo de qualidade na evangelização, levando para as famílias e para os lares um diferencial de entretenimento, de conteúdo e de fé. Ana Rosa de São Paulo fez a seguinte pergunta: padre, existe alguma oração anti-eucarística? Gente, Ana, eu entendo talvez o que como padre queria se expressar, que quando se expõe à Eucaristia, é a oportunidade de fazer uma catequese eucarística. Então, existem orações próprias. É conveniente preparar um roteiro. Eu entendo o que ele quer dizer. Uma oração, um texto eucarístico, uma oração eucarística, orações próprias de desagravo, de adoração, o silêncio, cânticos eucarísticos. Então, é conveniente fazer um roteiro. Mas também é um equívoco dizer que não se pode rezar o terço. Mesmo que Mariano, e principalmente Mariano, por quê? Porque a própria Ave Maria, ela é centrada no Cristo. E quando se começa a rezar uma dezena, lembremos, no primeiro mistério contemplamos o nascimento de Jesus. Então, se lança um momento de Jesus Cristo e se reza as 10 Ave Marias contemplando o mistério de Jesus, tanto que o Papa, bem-aventurado e muito breve santo, João Paulo II, acrescentou o mistério da vida pública de Jesus, o mistério da luz. Então, Ana Rosa, volta a dizer, cuidado com a palavra não pode. É aconselhável que se prepare um roteiro eucarístico, que se prepare um roteiro bíblico eucarístico. Tem até livrinhos, tem roteiros prontos, tem ritual, mas dizer que não pode rezar o terço, aí já é um exagero. Silvano Oliveira no Facebook. Bom dia, padre. Pergunto se assistir a missa pela TV tem o mesmo valor que ir à igreja. Não comungarei, mas posso fazer espiritualmente. Assisto a TV Evangelizar todo dia, gosto muito. Silvana Oliveira. De novo, vem o questionamento. Por que você não vai à missa? Porque não pode ou não quer. A missa dominical não substitui para quem tem saúde. Mas quem não pode ir é diferente. Então nós temos que cuidar muito com as palavras. Substituir, jamais. Tem valor? Tem. Assistir pela TV. Mas é claro que não substitui a comunidade. Tem valor a comunhão espiritual? Tem. Mas não substitui a manducação, a comunhão de fato. Então, Silvana e todos que estão acompanhando, nós temos que cuidar muito com as máximas que nós tomamos. O 880. Nós vivemos, temos que saber o ideal, viver o real e subtrair pelo bom senso. Bom, durante o programa essa semana, a Marilene, que reside em Frankfurt, na Alemanha, disse assim: estou evangelizando meu filho Július, de 2 anos, com o livro Minha Primeira Bíblia. A pergunta: o paraíso onde Adão e Eva viveram até serem tentados pela serpente comer o fruto da árvore proibida, posso interpretar que o paraíso nada mais é do que a casa dos pais? porque cheguei à seguinte conclusão: Adão e Eva tinham tudo de que precisavam, conforto, comida e, mais importante, o verdadeiro amor do Pai. Assim também somos nós. Quando ainda na companhia dos nossos pais queridos, ficamos. Na falta deles, precisamos trabalhar duro, nos sustentar, e muitas vezes encontramos falsos amores. Por favor, responda-me no Fé em Debate, estarei escutando. Ela pede oração pelos pais falecidos, José Lourenço, Terezinha. Marilene, de Frankfurt, que está nos acompanhando. A resposta é sim e não. E explico. Eu diria que o paraíso é muito mais do que tudo que nós pensamos. Mas é claro, para quem tem uma infância boa, pai e mãe dedicado, poderíamos dizer que a vida em casa é um pedacinho do céu, mas é claro que não é a plenitude. Mas como que eu posso fazer uma interpretação e dizer o paraíso é o relacionamento em casa? Como dizer isso para alguém que cresceu vendo o pai alcoolista, que não teve casa, que não teve amor, que não teve carinho? Então, no teu contexto, na tua vida pessoal, poderia dizer que é um pedacinho do céu, é um pequeno reflexo do já, mas o ainda não. O paraíso é muito mais do que tudo do que podemos experimentar. Os momentos bons, Marilene, que vivemos aqui, é um aperitivo do grande banquete com Deus, um aperitivo da plena comunhão com o Pai. Aí sim você pode interpretar sem medo. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Uma mulher de fé, esposa de um homem. O Fé em Debate está no ar. E espero que seja sempre um momento de evangelização na sua vida, de catequese, de aprofundamento. Você sabe que essa música tem conquistado muitas emissoras e ela tem subido no ranking como uma das mais pedidas. Uma Mulher de Fé faz parte do Faça-me Crer. Vai lá, sacristão. E eu gravei pensando nas mulheres de fé, viu? Não que os homens não sejam, mas as mulheres são mais fervorosas. Você gosta do Fé em Debate? Ligue 0, operadora 41, 84010909, dígito 1, dígito 2, perdão, escute. Aqui é Rosana de Dourado, ouve o Fé em Debate, não perco todo sábado, sua bênção. Deus abençoe, minha filha. E eu quero fazer um apelo. Nós estamos e contamos com a sua generosa contribuição. Torne-se parte da família Evangelizar é Preciso. Eu sei que você já é parte afetiva. Faça parte e seja efetivamente da família Evangelizar é Preciso. Seja efetivo. Seja fiel. Ligue 0, operadora 41-84010909, dígito 1. Pode ligar agora. 0, operadora 41-84010909, dígito 1. Com a sua ajuda, caminhamos na ação social, vestindo a camisa da pastoral da criança, ajudando 10 mil crianças por mês, quando a meta é mais de 2 mil pessoas, 2 milhões de crianças. Lembrando que nós fizemos uma parceria, uma ação social com a Fonte de Misericórdia na recuperação de dependente químico. Evangelizar nos telhados já é uma meta muito grande. sendo a benfeitora nacional para todo o Brasil. Ajude, 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Gilvânia Silva, Padre Reginaldo, quando ler a Bíblia em casa, no Novo Testamento, devo fazer o sinal da cruz, como o sacerdote anuncia na missa? Gilzilânia Silva, parabéns primeiro por ler a Bíblia. Em casa, louvado seja Deus. Filha, você não precisa fazer tal qual o padre faz, como ele anuncia, mas o que eu oriento, e é importante, é antes de ler a Bíblia fazer uma oração. O sinal da cruz é muito válido, e uma oração pedindo a unção do Espírito Santo, pedindo: Espírito Santo, me ilumine. Porque ler a Bíblia é diferente de ler uma revista, ou até mesmo de um livro espiritual. Não que um livro de espiritualidade não ajude, mas é que é mais intenso e é mais orante a palavra de Deus, já dizia Santa Teresa. Entre ler um livro espiritual e uma Bíblia, prefira a Bíblia. Então faça o sinal da cruz, invoque o Espírito Santo e leia a palavra de Deus, para que ele dê o dom da sabedoria, do entendimento. A Violeta de Bezerros, Pernambuco, gostaria de saber por que temos que perdoar se só Deus tem esse dom. Por favor, me responda. Agora estou lhe acompanhando pelo Fé em Debate. Por gentileza, mande um abraço para Sandra Camille. Um abraço, Sandra Camille. Violeta de Bezerros, Rádio Maria. Filha, por que nós temos que perdoar? Porque Nosso Senhor mandou. Perdoar sempre. Perdoar sempre. Ele disse: é nisso que sabereis e sereis reconhecidos como meus discípulos, amai-vos uns aos outros. E me diga, como é possível amar com ressentimento? Como é possível amar com mágoas? Então o perdão é uma necessidade, eu diria, coditio sine qua non, razão pelo qual é ou não é discípulo de Jesus. Só Deus perdoa. Ele nos perdoa e nos convida a perdoar nosso irmão. Você gosta do Fé em Debate? Escute o que as pessoas têm dito. Olá, Padre Reginaldo. Eu sou a Marlene, aqui de Limeira. Ouço pela Rádio Magnífica. Ouço todos os sábados o Fé em Debate e gosto muito. Obrigado a você, de Limeira. Perguntas que chegaram. Maldição de mãe pega veio por torpedo. Não, não pega. Maldição não pega, mas atrapalha muito. Atrapalha principalmente o convívio. Atrapalha na vida da pessoa, causa um trauma muito grande. Por mais que não pegue, a pessoa carregará o ato de desamor. Mais do que a palavra em si, é o desamor que se carrega. Um filho pensando: eu fui amaldiçoado pela minha mãe. Não é a maldição em si, mas é o desamor que viveu, é a rejeição que viveu. Eu quero agradecer a todos. Eu quero agradecer a Cris, obrigado, obrigado ao nosso sacristão, obrigado a Cleusa, que esteve aqui conosco no Torpedo, nos ajudando, obrigado a Fernanda no Facebook. Queridos filhos e filhas, eu quero dizer para você que nós temos que nos debruçar sobre os nossos questionamentos de fé. Temos que aprofundar. A palavra de Deus é muito importante, por isso temos insistido na Lectio Divina. E também leituras como o Jornal do Evangelizador, porque fazemos, porque investimos em conteúdo, em matérias. Leia o Jornal do Evangelizador, artigos de arcebispos, bispos, teólogos, religiosos, religiosas, profissionais, em todas as áreas. Nós precisamos oferecer para nossa alma substância para que a chama da fé permaneça acesa. O mundo, o que mais deseja, é apagar a chama da fé. Cuidemos de preservá-la, alimentando com oração, palavra e textos que nos edificam. Desejo a todos um ótimo final de semana. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Não esqueça. Nosso grupo de oração, no Evangeliza Show, no final de semana. evangelizar, é preciso. Cura e me aceita de volta. Olha pra mim. Estende a tua mão. Não me deixe só, tem de compaixão. Tu me conheces, sabes bem quem eu sou.